Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Check, check. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Eu nunca recebi nada na vida de graça. Acreditei em quem apertou minha mão escondendo o tapa. Eu já sabia, ainda assim me expus sem nada. Aqui comprova eficácia, assim é melhor. Pra fazer cair as máscaras ao redor. No palco eu sou o microfone, quila até no microfone. Check antes do microfone, eu fiz meu nome em cada esquina a pé. Sou microfone, zila antes do microfone. Business, uso o microfone pra espalhar mensagem. Fala a verdade mesmo, que isso não dê grana. Fama, nem vadias rolando na cama. Eu já vi crítica sem perdão, o que hoje são? Ambição te põe na mesma situação. E o mundo dá volta, e o que se fala retorna pra si. O que se esconde, tempo vai, tempo vem, surge então. Melhor não deixar a história sem fim. Depois pra se redimir, vai ver que é alta mão. Eu faço o que é certo e pelo certo me guio discreto. Nem passo perto dos patetas no comodismo. Adeptos do consumismo, meu rap é dourado. Na era onde ouro é só pra rico ou pra quem corre o risco. Vim de família humilde, trilhando no sol quente. Rende à beira do precipício, olhando só pra frente. Um passo em falso e muita gente vai abrir o sorriso. Pra cada passo que eu consigo dar, eu penso. Yo, yo, yo, dá pra chegar se tem chão. Dá pra chegar, mas tem chão, muito chão. Pra trilhar, mas dá pra chegar se tiver chão. Tá cruel, yo, yo, yo, dá pra chegar se tem chão. Dá pra chegar, mas tem chão, muito chão. Pra trilhar, mas dá pra chegar se tiver chão. É de se expor, se tiver chão então dá. Só não dá de vacilar e tropeçar no que eu já fiz. Perdoar quem mal me fez, aprender com erro sim. Não me contentar com talvez, nem quase, nem se fosse só por mim. Já teria pensado, putz, só o que fiz. Desconstruir tudo aquilo que eu antes fiz. Mas fazer o que se não posso viver assim. Sem ousar fugir igual prisioneiro em Auschwitz. Me cobro todo dia e todos dizem que é mal pra mim. Se for no fim, foda-se, eu vou seguir trampando assim. Até surtir resultado, ou até que surte de fato. E aí sim, não tem que admitir, nem que seja na marracada. Barra pede sangue, suor e ira do passado. Corrija-me se errado, mas difícil mesmo é manter sessão onde nem todos são, tá ligado? Sessão é uma coisa, outra coisa é se manter sedado. Longe da realidade, a distância te afasta. Herança que sobra é trampar pra que alguém um dia pense igual nós. Cresça igual nós, vence e apareça igual nós. E no futuro se pá lembre de nós e dos nós que desatamos pra que a vida seguisse seu curso tranquilamente. Não com placa de compra e vende-se. Tendenciosos porque é fácil, surpreendem-se. Gananciosos se rendem, preguiçosos não entendem que yo, yo, yo, dá pra chegar se tem chão. Dá pra chegar, mas tem chão, muito chão. Pra trilhar, mas dá pra chegar se tiver chão. Tá cruel, Deus do céu. Yo, yo, yo, dá pra chegar se tem chão. Dá pra chegar, mas tem chão, muito chão. Pra trilhar, mas dá pra chegar se tiver chão. Gosto do véu, não é doce, tá cruel. Tá cruel. Desenvolve a pista.